Salvador, boa noite. Lima Charlie Bravo. Lima Charlie Bravo, senhor, identificação, chegada Bonfim, desça para 4.000 pés, ajuste na 014. 014, autorizado para o de Alagoinha. Autorizado para o de Alagoinha, senhor Lima Charlie Bravo. Bravo, desça para 4.000, FG14, Lima Charlie Bravo. Salvador, tá 3305, pronto para ir de táxi com 161 a bordo, alterna Natal, com 3 horas e 50 minutos de autonomia. Livre táxi para o ponto de espera da 10, acuse pronto para a decolagem, 3305. Acusará pronto para a decolagem, tá 3305. Passarei 2224, chame centro Recife, 125.45, alterne 126.85. 26.85.45, obrigado. Pronto, 305 autorizado a alinhar e decolar 120 com 10 nós, 305. 3305, decolando. Ciente, 120 com 10. Decolou os 29, chame controle 1198, uma boa noite. Controle 198, 3305, obrigado e boa noite também. Também. Controle Salvador, boa noite, dá 3305, cruza 1500, 330, Bucaraga. Dan 3305, contato radar na decolagem, submantenha no vídeo voo 330, saída Bucaracaju. 330, direto, sim, para 330. Salve Salvador, gol 1074, tá com 159 a bordo, autonomia de 4 horas e 21, alterna o Galeão, tá pronto pro táxi. Táxi autorizado, ponto de espera 10, Juliette Alfa, quando lá chame torre 186, 1074. 10, Juliette Alfa, 1186, o gol 1074. Bravo, confirma retorno de desvio. Autorizado a alinhar e decolar, 120 com 10 nós, 1074. Autorizado a alinhar e decolar, 1074. Uno 074, decolou os 33, chame controle em 119.8, uma boa noite. Boa noite. Salvador, voo com 074. Voo no 074, contato radar na decolagem, submantenha de voo 360, saia da EL. Positivo, 360 da EL, se possível poderia voar da EL. Autorizado para o da EL, voo 1074. Voando da EL, obrigado. Salvador, para passar o Lima, Júlio de Cadete. Lima Juliette, Quebec, acendo identificação via chegada mar e desça para nível de voo 050. Continuando até 050, Quebec. Lima Charlie Bravo, desça para 2000 pés, ajuste na 094. 2014, Bravo. Juliette, cabeça autorizada para o EDITAP. EDITAP, Quebec. São 3305, chame centro Recife 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. Recife 125, alterne 185, São 3305, obrigado, boa noite. Calibrado, autorizado ILS, X-Ray, pistão a zero, reposto estabilizado. Passará, Bruno. Estabilizado, Lima Charlie Bravo, pode descer pelo glide. Lima Charlie Bravo, chame torre 198, décimo meia. 198, décimo meia, Bravo. Salvador, boa noite, Lima Charlie Bravo. Lima Charlie Bravo, boa noite. Afirmativo, está estabilizado no LS, autorização para descer pelo glide. Ok, Lima Charlie Bravo, continue a aproximação no zero, informe checado, o vento no momento de 110 graus com 10 nós, informe baixo travado, Lima Charlie Bravo. Afirmativo, apontar abaixo travado, Lima Charlie Bravo. Controle Salvador, boa noite. Objeto 5796, informação Alfa. Objeto 5796, aciona identificação, desça para a nave de voo 060, autorizado para o de Mari, redução para 2509. 060, está idêntico. Controle para 2507, chame centro Recife, 128.8, alterna 25.1. 288251, boa noite. Família baixar travado, Lima Charlie Bravo. Livre pouso no 0, 110 graus, 89, Lima Charlie Bravo. Bravo. Lima Juliette, Quebec, desce para 2 mil pés, ajuste na 014, livre da restrição de altitude em Itapu. Desce para 2 mil, ajustado 2014. Podia confirmar o sinal? Livre da restrição de altitude em Itapu. Agora entendi, livre da restrição de Itapu, Quebec. Objeto 5716, desça para nível de voo 050. 43, qual o seu destino no solo? 45. 45. Vai liberar a direita, taxar via Alfa e posterior Juliette. Quais, Gerardo? Ok, então. Alfa, Juliette, cruza o pátio 1, reporte na Quebec para cruzar a pista no 7, Lima Charlie Bravo. Passaram na Quebec, Lima Charlie Bravo. Lima Juliette, Quebec, autorizado ILS, XAI, pistão na zero, reporte estabilizado. Correto. Jet 5716, desça para 2 mil pés, ajuste na 014, livre da restrição de altitude em TAP. 2 mil pés na 014, livre em TAP 5716. Lima Juliet, Quebec, alinhado à distância. Lima Juliette, Quebec, chame torre 118, decimal 6. 186, Quebec. Salvador, boa noite, está 3600, frente da Alfa. Está 3600, aciona identificação, chega da Mari, desce para nível de voo 050. Frente com Mari 050, 3600. Salvador, Papatango Lima, Juliette, Quebec. Juliette, Quebec, boa noite. Informa checado, pista 10, o vento 110 graus com 8 nós, Lima, Juliette, Quebec. Quebec, embaixado e checado. Em livre pouso, pista no zero, Lima, Juliette, Quebec. Quebec. Autorizado por ETAP. ETAP 3600. Jet 5716, autorizado ILS, XAI, pistão na zero, reposto estabilizado. Autorizado, reposto estabilizado, 5716.